vidas tem alguém pensando em mim. E eu também tava pensando em você. Ai, ai, se eu te ligar de madrugada, é que eu esbarrei no telefone sem querer. Vou te acompanhar cantando alto no chuveiro. Vou fazer massagem no seu pé o dia inteiro. Vou cuidar só de você, só de você, só de você. Olha só, ó, como as coisas são. No meu coração você tinha um apê, agora tem uma mansão. Olha só, viu como as coisas são. No meu coração você tinha um apê, agora tem. Pensando em você, ai, ai, se eu te ligar de madrugada, é que eu esbarrei no telefone sem querer. Vou te acompanhar cantando alto no chuveiro. Vou fazer massagem no seu pé o dia inteiro. Vou cuidar só de você, só de você, só de você. Olha só, ó, como as coisas são. No meu coração você tinha um apê, agora tem uma mansão. Olha só, viu como as coisas são. No meu coração você tinha um apê, agora.